Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, mais um instante. Põe a sua atenção nele. Vamos fazer a nossa confissão. Feche seus olhos, estenda um pouco as suas mãos para ele. E diga, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é o maior. Nós nascemos de novo, fomos batizados com o Espírito Santo e aí ele veio, ele habita em nós. Nós recebemos a natureza de Deus. Assim como Jesus recebeu a natureza do Pai, ele, o Pai, tem a mesma natureza, porque Jesus recebeu a natureza do Pai. Então, nós recebemos a mesma natureza, a mesma vida que Jesus nos deu, portanto, é a vida do Pai e do Filho, que são a mesma, nós recebemos a mesma. Então, é esta vida que está dentro de nós. Então, nós temos que viver a vida de Deus, não a vida que a gente vivia antes, quando nós não éramos nascidos de novo. É completamente diferente. É uma vida natural de antes e agora nós temos uma vida espiritual. Então, nós temos que aprender, gente, do zero. É complicado no sentido de que nós queremos usar a nossa mente natural para racionalizar como é que é essa vida de Deus. E aí é que entra a confusão, porque só o Espírito Santo pode nos revelar no nosso espírito. E daí agir na nossa alma para que ela viva de acordo com o que ele está operando no espírito. Então tem que haver uma mudança, gente, radical e drástica, porque não tem nada a ver com aquilo que nós vivíamos antes, que era uma natureza do pecado caída, não é? Corrupta, com toda a destruição, inclusive genética, que é isso que aconteceu com a queda de Adão. Então, a corrupção agiu nisso tudo, uma deformidade geral no ser humano, né? E a gente vê o resultado disso até hoje, tá? Aliás, está piorando, porque a corrupção vai chegar num ponto onde vai destruir tudo. E é esse o peso do pecado, né, gente? É morte, é destruição. Então, nós recebemos a vida de Deus, nós temos que agora buscar andar nessa vida. Nós temos que buscar a nossa mudança. Não é só porque um dia eu aceitei Jesus que está tudo resolvido. Não está. Não está, porque se eu não buscar a minha transformação, eu posso até perder aquela salvação que eu recebi um dia. Porque se eu começar a viver de acordo com a alma, mesmo nascido de novo, eu estou perdendo a minha salvação. E Pedro diz isso, que nós temos que cuidar muito bem da nossa salvação. Ou seja, ele diz da alma, inclusive. Então, a nossa alma é onde está a nossa identidade, tá? E ela tem que estar bem elaborada com a palavra de Deus, com a presença de Deus no Espírito. Senão, nós vamos fazer uma confusão e ela é muito enganosa, porque o diabo age nessa área. Então, ela é caída, a alma não está salva e ela finge, ela sabe fingir que ela está andando com Deus e não está. Então, precisa ter muito cuidado, tá? Então, nós precisamos mesmo de todo o acompanhamento do Espírito Santo. É necessário orar em línguas, é necessário ler Bíblia. Ah, já li muito. Vocês sabem que é muito fácil parar com essa prática. É muito fácil parar com, aliás, com qualquer prática, né? Se você desleixar um pouquinho, já você já parou tudo, né? Porque tem o dia inteiro de coisas. A vida, o mundo, é o dia inteiro. E você pode achar que as outras coisas sejam muito importantes na sua vida e deixar Deus de lado. Mas Jesus disse que é para nós buscarmos em primeiríssimo lugar o reino de Deus. Aí eu com as minhas coisas, minha vida, queria... Bom, Jesus falou isso, ponto final. Acabou, meu filho. O que você quer, discutir com Deus? Está frito. Não tem discussão com Deus. Ele é Deus. E ele falou que é para colocá-lo em primeiríssimo lugar. Não interessa a tua vida. Se você quiser a salvação, está bem com ele. Gente, nossa, como você é dura. Não, a palavra de Deus é isso. Não é nem esquerda nem direita. É reto. E se você não andar nisso, você está numa corrupção do mundo, onde você vai dando um jeitinho para se desviar do que a verdade é. Então, quem está no pecado, conforme diz a carta de João, vocês estão lendo, né, gente? É todo mundo. Aleluia. Amém? Amém. Aí, beleza. Então, lá ela diz que o pecado, que as coisas, a palavra de Deus é pesada, é forte, quando nós estamos no pecado. Eu estou pondo num coloquial simples isso, mas o que ela realmente está dizendo é isso. Usei as minhas palavras, mas é isso que ela está dizendo. Que quando eu estou em pecado, eu acho a palavra muito dura. Sabia disso? Isso não é um perigo? Nossa, para que falar assim? Pois é, quando eu não aceito o que Deus diz, eu estou no pecado, eu estou rejeitando a verdade. Então eu preciso muito do Espírito Santo. Porque a nossa alma não quer a palavra de Deus, não quer salvação, gente. E ela é de quem? É do vizinho? É minha. Minha alma não quer salvação. Ela quer me levar para o inferno. Ela quer andar na corrupção, no pecado. Ela quer ser guiada pelo diabo ainda. Ela é muito forte, é um atributo muito forte que Deus nos deu com as emoções, com a vontade própria, com o intelecto. O nosso intelecto é muito forte. A nossa mente, ela é muito forte. Tanto que nós somos guiados pela nossa mente. E se ela não está renovada, nós estamos indo para o caminho errado. Nós não somos guiados por outra mente, é a nossa. Porque você sabe que você pensa uma coisa, vai e faz, não é assim? Então, você tem que saber que você é guiado pela sua mente. Então, se a sua mente não está transformada e renovada, conforme está escrito em Romanos 8, 12, versículos 1 e 2, você está fora da palavra de Deus. Não é sério? Você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando com você. Deus vai falar até o último dia da graça. Depois acabou. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, paciência. Não vai ter como mudar nada. Agora é o tempo da mudança por causa da graça. Vocês estão percebendo que Deus está sempre falando a mesma coisa? Toda semana é a mesma coisa? Porque ainda estamos na graça, Ele ainda quer que você ouça. Mas não é com o seu ouvido natural e sair daqui e não fazer nada. Ele quer que você ouça com o seu ouvido espiritual e tome um rumo na tua vida. Você tem que colocar Deus em primeiríssimo lugar na tua vida. O resto vai vir de acréscimo. Ah, mas e o meu trabalho? Ninguém está mandando você parar de trabalhar e nem parar de fazer as suas obrigações. Ah, mas você, olha, 24 horas são muitas horas. São muitas horas. Nós ficamos muitas horas sem fazer nada. Parece que estão fazendo, mas não é. Tudo enganação. Com relação a Deus, é. A gente consegue ficar numa distração, ou de TV, ou de internet, ou de telefone, ou de conversinha ali no lado, mais de uma hora. Sem precisar. E não conseguimos ficar com Deus uma hora. Uma hora é bom, porque Jesus falou, não é? Poxa, mas vocês não conseguiram orar nem uma hora comigo? Quer dizer que uma hora é uma dose muito boa. Se você orar uma hora por dia, esta dose vai abençoar você e a sua vida. Mas, gente, não é aquela oraçãozinha assim, ai, Deus cuida de mim, Deus olha lá, Deus está empregado, né? Você só dá ordens para Ele. Deus cuida de mim, Deus vai lá, Deus faz isso, Deus, Deus agora. Não é assim? Essa oração, não é isso que Deus está falando? Que é para você colocá-lo em primeiro lugar. Não é desta maneira. É quando você para a sua vida para ficar com Ele. Ah, não tenho tempo. Levanta mais cedo. Põe para despertar o relógio. Manda jogar um balde de água fria na tua cabeça. Quero ver se você levanta correndo ou não. Mas correndo. Dá um choque lá na tua cama. Quer ver se você vai levantar correndo ou não. Mas vai correndo. A alma é sem vergonha. Ela é terrível, ela sempre nos dominou e ela quer continuar dominando com o pecado. Estão acompanhando? É, porque se for para você ir pegar um trem, um avião, um ônibus, você levanta às 3 da manhã, amigo. Ou não? Até às 2, ou fica até sem dormir, já com a malinha do lado, olhando, mais 2 minutos. Alma, vocês estão acompanhando? Mas para a sua salvação, ela vai fazer tudo para levar você para o inferno. Não é sério? Deus já falou isso. Não tem nada mais enganoso no mundo do que o nosso próprio coração. Ele é enganoso, Deus falou. Ele é horrível. Ela é horrível, a nossa alma. Ela pode nos levar para o inferno. Por isso que Pedro falou, cuida da tua alma, da salvação da tua alma. Porque ela ainda vai ter que ser salva. Então nós colocamos tudo acima de Deus. Primeira coisa, família. Acima de Deus está a família. Ah, Deus não preza a família? Claro que preza, ele que mandou fazer família. Claro que preza, mas não é para você pôr a sua família acima de Jesus. Ele falou isso? Não, se você não odiar seu pai, sua mãe, todo mundo, e não me colocar em primeiríssimo lugar, você não é meu discípulo. A grande maioria dos cristãos não são discípulos de Jesus. Porque tudo está na frente dele, menos ele. Estão me acompanhando? Então, você tem que entender o que é o maior que está habitando dentro de você. Você está falando... Então, entenda agora a chave da confissão da palavra. Você confessa a palavra sem saber o que você está falando. Você não vai ter retorno. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, mas ele não é o maior da tua vida. Porque a tua alma é maior do que ele. Ela é que manda em você. Está me acompanhando? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Não é sério? Então você fala, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas quem está tudo em primeiríssimo lugar é toda a sua vontade que você planejou, não a de Deus. Então, não tem como Deus te abençoar. Não tem como Deus agir na sua vida. É bom a gente entender isso agora, porque nós vamos prestar conta disso tudo na presença dele. Vai ser de tremer. Nós nem podemos contemplar a face de Deus agora, gente, porque a nossa alma não está salva. Ela tem a corrupção do pecado dentro dela. Cai dura, morta. Ninguém conseguiu olhar na face de Moisés, que estava transparecendo a luz e a glória de Deus nos 40 dias que ele ficou lá. Ele precisou cobrir o rosto dele, porque senão o povo morria. E ele não era Deus, hein? Agora, você imagina na hora que nós tivermos que nos deparar com o próprio Deus. Isso todo mundo vai, hein? Quem aceitou Jesus, quem não aceitou. Todas as pessoas vão se deparar com ele. Está escrito. Então, você tem que ficar lendo Bíblia para você ficar com medo agora. Esse medo que você tem que ter. Não é outro medo. Não é outro medo que você tem que ter. Não, é esse. O que, que eu vou ser naquela hora? Que não vai ter mais solução. E a eternidade. Você tem que pensar isso, é a eternidade. Nós estamos aqui por alguns dias, algum tempo. Muito curto diante de uma eternidade. Então, é por isso que nós temos que ter esta disciplina e diligência para buscar Deus de verdade. Porque senão nós estamos sendo enganados pelo nosso coração corrupto, mentiroso. Ai, Jesus e tal, e daí? Tem muitas pessoas que creem sim em Jesus, creem no céu, creem que existe inferno, mas não passam daí. Eles não têm comunhão nenhuma com Deus. Não tem relacionamento nenhum com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus ao ponto de você saber quem Ele é e sentir quem Ele é. E carregá-lo com você. É isso que Deus deixou para nós. O resto é fantasia. Nós não podemos viver na fantasia. Fantasia é coisa do diabo. Mentira. Por isso que nós temos que nos entregar a Deus, temos que buscar um momento a sós com Deus. Deus está sempre te chamando, mas existe outra voz que afasta você dele. Que voz que é essa? Do pecado. Do pecado. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, agora não, eu preciso ir lá agora. mas Deus já te chamou para ir lá. Quando você lembrou que você deveria ir até Ele, já foi Ele que te chamou. É tão suave assim a voz dEle. Você não está discernindo que é Ele que está te chamando. Estão acompanhando, queridos? Então, quando eu começo a ficar na presença de Deus, que eu leio a palavra, calmamente, eu vou me entregando a Ele, vou orando em línguas, o Espírito Santo vai me chamando para a mudança. Porque está cheio de gente que ora em línguas, ora, e não recebe nada. Porque não muda. A oração em línguas não faz as coisas por si só, queridos. Não é nada automático. Eu vou orar em línguas e tudo vai ser feito. Não, Senhor. Você vai orar em línguas, vai vir um espelho na tua frente, com muita luz, e mostrar o que é certo e o que é errado. Isso aí chama-se escolha de vida. Aí você vai ter que escolher o que você vai querer ser. Esse horror que o espelho está mostrando, que é a palavra de Deus, ou aquilo que você realmente é, que não muda e tal. Você só vai mudar o dia que você ficar cheio do que você é, do que você vive, de como está a sua situação. Não é verdade? Se você não ficar cheio daquilo, você não vai mudar. Fala a verdade. Não vai mudar. Você tem que perceber isso na sua vida. Enquanto você não ficar cheio, cheio, sufocado, do tipo de vida que você está levando, da porcaria de vida que é a sua, sem Deus. Porque não tem vida sem Deus boa. É tudo porcaria, porque é do diabo. Então, o dia que, enquanto você não ficar cheio disso, você não vai mudar. Você não vai se entregar para Deus. Então, o Espírito Santo ajuda com a oração em línguas nessa parte. Você vai orar muito em línguas. Você vai orar muito em línguas. Vai chegar um momento que você não vai mais ficar assim, confortável com você mesmo. Sabe, a mesma coisa se você entrasse nu aqui. Você não ia ficar confortável, você ia? Não, ninguém ia ficar tão confortável assim. Ninguém aqui está nu artístico. Isso aí nem existe, né, gente? Cai fora. O diabo põe na cabeça da pessoa que ela pode andar pelada na rua e não é. Você viu o que aconteceu com Adão e Eva? A hora que eles ficaram totalmente nus em todo sentido... Eles foram se cobrir. Quer dizer que quando a luz de Deus está em nós, nós ficamos constrangidos com o pecado. Então, enquanto não houver esse constrangimento dentro de você, você está no pecado. Então, a operação do Espírito Santo com a oração em línguas faz isso. Leio Bíblia. Posso ouvir. Não preciso só ficar lendo, eu posso ouvir. Vai chegar uma hora que você fala, não, peraí, isso aqui não está legal. Eu não posso ser isso, está errado. Essa coisa na minha vida não está bem. Pô, já está começando. Já está entrando a luz. Mas aí a alma vai fazer o quê? Não, mas está bom demais. O quê? Nem vamos pensar nisso. Vamos distrair. Vamos sair, vamos fazer outra coisa. Vamos parar um pouquinho. Mas amanhã você volta à mesma tecla. O Espírito Santo vai falar a mesma coisa. Até que você fique muito incomodado com a situação, e aí sim você vai entregar a Deus. Aí você vai falar, Deus, realmente eu não quero mais ser isso, eu não aguento mais, age, me ajuda, Espírito Santo. O que eu vou fazer para não ser isso? Entende? Então, aí é que começa a mudança, a transformação. Porque senão, a sua oração está uma oração mecânica, mental, uma oração da carne, onde Deus não vai fazer nada. E a gente está vendo a igreja lotada disso. Por quê? As pessoas não se entregam a Deus de verdade. Porque a oração não é do coração, é uma oração mecânica. Qualquer oração, sem ler palavras, sem prestar atenção, sem se entregar. Mesma coisa se não estivesse na presença de Deus. Quando você está orando, você está na presença de Deus. Então, você tem que se comportar como tal. E as mudanças virão. Aí você não vai ser mais a mesma pessoa, ele vai tirar os fardos da sua vida, vai começar as mudanças e você vai começar a ter o poder dele sobre o diabo. O diabo não vai te comandar mais. Ele não vai mais ficar agora usando você. Não vai mais, porque você agora exerce autoridade sobre ele. Não é bom isso? Então, isso é o maior estar dentro de mim do que o mundo. Entendeu? Se você não tem este procedimento e este entendimento, essa revelação do Espírito Santo, está falando coisa da boca para fora e nunca nada vai mudar na sua vida. Então, confissão da palavra, você precisa saber o que você está falando. Por isso que você tem que entender a palavra de Deus com revelação, através do Espírito Santo, para você confessar a palavra. Para ela fazer efeito. Aí ela faz mesmo. Porque você está entendendo, você sabe o que você está falando. Então ela está operando na tua vida, não é o máximo isso? E tudo que o diabo não quer é que você entenda. Porque se você não entenda, você está ignorante. Paulo fala isso, eu já trouxe um ensino sobre isso. Quer ficar ignorante, que fique. Mas não vai receber. Porque se você não entender, não tem como você guerrear com o diabo. Não tem como ele sair da tua vida se você não entender. Não tem. Pode ser vício, pode ser o que for. Pode ser doença, pode ser dor no coração, pode ser o que for. Pode ser problema financeiro, pode ser problema de relacionamento, pode ser o que for. Entendeu isso? Depressão, sei lá, qualquer coisa. Enquanto você não entender a operação da palavra, o que ela quer dizer, não vai trazer efeito na sua vida. Por isso que você tem que ler Bíblia, senão você é um cristão carnal. Bebê espiritual, o diabo não vai sair de situação nenhuma da sua vida. Entendeu isso? E ele é ser derrotado, então, né? Então, não vamos deixar, né? Isso aí vai depender do quanto você está crescendo. Ah, o problema é esse, o problema é aquele. Por que você está falando de problema é esse, problema é aquele? Você que está deixando. Se posiciona. Entende isso? Toda hora você bate o carro ali, na parede. Mas vai aprender a guiar, né? É a mesma coisa. Toda hora problema. Se posiciona na palavra. Você não está sabendo. Então, Deus não tem culpa, o diabo nem muito menos, porque nele você se entrega a ele. E o mal vem. Nossa, pois é. Amém? Eu acho bom saber isso, né, gente? Porque se você sabe, lá na tua casa, o Espírito Santo tem como te dar um alôzinho. Agora, você que vai querer obedecer ou não. É. Peraí, se você está orando, não, peraí, eu que tenho que tomar conta disso agora. Eu que tenho que tomar conta. Então, esse livro do Kenneth aqui, Como Ser um Sucesso na Vida. Então, ele vai apresentar bastante itens aqui, mas tudo baseado na palavra de Deus. Uma das chaves para o sucesso é nós termos a palavra de sabedoria. Ter a sabedoria de Deus. Sabedoria não é inteligência, gente. Sabedoria é a ação do Espírito Santo em nós que nos fala o que é para ser feito. Aí a gente fica livre do diabo, que é com a sabedoria que derrota o diabo e o sucesso vem. Então, a sabedoria está sempre ligada à palavra de Deus. E é o Espírito Santo que dá. Então, eu preciso me encher de palavra de Deus, orar bastante em línguas, para o Espírito Santo me dar sabedoria. Então, o sucesso vem através da sabedoria. Eu sei o que eu tenho que fazer para eu ficar livre do diabo, da derrota. Então, eu vou ter o sucesso. Ele vai explicar bem isso nesse livrinho, é legal, né? Então, vamos sair fora da derrota e vamos andar no sucesso. E esse da Marilyn Hicke, ela diz, liberte-se do medo e viva pela fé. Gente, medo disso, medo daquilo, medo daquilo, medo daquilo, é o diabo operando. Assim como a Bíblia diz que o medo é um espírito maligno e é um diabo, espírito maligno é diabo, a fé é um espírito, que ele diz que nos deu um espírito de fé, de coragem, né? De sabedoria, de mente equilibrada. Né? Então, é um espírito, ou seja, é o Espírito de Deus operando em nós, a fé. Então, nós devemos, é o oposto do espírito do medo. Então, nós temos fé e medo. Se eu ando na fé, eu não estou com medo. Não é bom eu saber disso? Peraí, que medo que vem, então não, peraí, então eu tenho que dar um jeito de eu crescer na fé e esse medo sair da minha vida. Medo de tudo, não pode ficar tremendo. Nós temos que ter medo do dia do juízo que nós vamos apresentar a Deus se não estivermos na palavra. Esse medo é bom ter, que é um temor profundo. E é com medo ainda, tá? É um temor com tremor. Tem que ter medo, sim. Medo do julgamento. Todo mundo sabe que vai ter julgamento, que todo cristão, mas ninguém faz nada. Anda do jeito que quer na vida. Fala de versículos bíblicos, fala disso, trabalha em obras, fazem tudo, mas nem estão preocupados com o julgamento. Não prepararam a sua causa. É bom você preparar a sua causa. Porque não vai ter defesa lá, é agora. A defesa é a palavra de Deus. Jesus falou: vocês já estão sendo julgados pela minha palavra. Então, se eu andar na palavra de Deus, eu já estou abençoado nesse julgamento. Já passei. Então, por isso que eu tenho que andar no espírito e não na alma. São duas coisas. Amém? Então, vamos estudar mais um pouquinho a palavra? Quem gosta dos ensinos? Aleluia! É o que Deus mandou eu fazer, né? Eu tenho que obedecer o que Ele mandou eu fazer. Porque, gente, sem ensino correto, sem esta a operação deste ministério de ensino, ninguém cresce. Porque só tem baboseira por aí, minha gente. Ninguém quer saber da verdade. Jesus veio trazer ensino e ele, gente, foi morto. Não foi antes, porque não era. Só ele que se entregou para acontecer. Mas, gente, é tão sério. A mentira é tão séria que quando ensina-se a verdade, traz um constrangimento. Né? Então, a gente não pode também passar a verdade para aqueles que não querem. Não vai se meter em grupos aí que não querem saber da verdade. Você vai apanhar. Vai sair briga, vai sair discussão, vai sair coisa feia, ok? Isso é só para quem quer. A verdade é para quem quer. Então, como a gente, eu acabei um pouquinho antes, nós vamos começar em Gênesis. Nós vamos ter um bocado de tempo aqui e vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis e nós vamos começar aqui no capítulo 1, bem lá no versículo 1, mas não sei ler ainda não. Olha aqui para mim um pouco. Quer abrir na primeira página? É fácil, todo mundo já abriu, beleza. Não precisa procurar porque é a primeira mesmo. Gente, é o seguinte, nós vamos agora examinar, porque tudo que nós queremos saber de respostas com relação a Deus, a vida, as coisas que acontecem, nós temos que buscar nas Escrituras. Por isso que nós temos que ler muito a palavra de Deus, porque tudo que é com relação à vida está aqui. Não tem nada que aconteça que não esteja aqui uma explicação para nós. Então, nós vamos ver aqui, vamos começar a ver a grandeza de Deus, tá certo? Então, olha lá, Gênesis, capítulo 1, é versículo... Mas vamos ver aqui no final. Aliás, eu quero ver os dois últimos versículos de Gênesis 1. Então, vamos lá acompanhar. No 30 diz assim, não, no 31, aliás. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Aí, capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abraçou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, a palavra de Deus diz que tudo, sem exceção, que Deus criou, que Deus fez, é bom. Então, ponto final, tudo que Deus faz é bom. Ele mesmo olhou e falou, perfeito. Porque Deus não faz coisa que não seja boa ou perfeita. Porque Ele é Deus, Ele não sabe fazer coisinha pela metade. Certo? Tudo que Ele faz é perfeito. É ótimo, está escrito aqui. Aí, nós vamos voltar para cá, mas vamos só dar uma olhadinha em Tiago, capítulo 1. Vê lá, só um instantezinho. Tiago, capítulo 1. Mas deixa aí a primeira folha aí aberta, porque a gente vai voltar já para lá. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Veja lá. Então diz assim, a palavra de Deus no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra, mas nem sombra de mudança. Então, tudo que Deus faz é ainda um dom, é bom, tudo. Nós acabamos de ver que toda a criação, tudo que ele fez era perfeito, bom, certo, correto, tudo perfeito. Então, vem cá, mas peraí. Pareceu uma doença aqui em mim. Acho que foi Deus que pôs. Não, né? Não, porque é dom bom. Perfeito? Não. Aí, sei lá, um acidente ali com o carro, com não sei o quê, acabou, matou, morreu, não sei o quê. Coisa ruim. Foi Deus que mandou? Não é dom bom. Não é dom perfeito. Aí a empresa foi à falência, acabou todo o dinheiro, toda a grana. Fechou. Ficou a zero. Deus não fez nada, Deus não abençoou. Foi Deus que mandou? Não. É dom bom? Falência? E assim vai. Ok? Para entender o que ele está dizendo aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, como nós vimos em Gênesis 1, só coisas boas vêm de Deus, porque ele mesmo falou, está tudo bom. Tudo que ele faz é bom, maravilhoso. Então, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 2 agora, vamos lá. Aí, lá no capítulo 2, você já deixou abertinho aí, vamos ver os versículos 16 e 17, tudo bem? Então, nós sabemos que ele criou todos os peixes, o céu, a terra, as árvores, os animais e o homem, enfim. Amém? E a mulher depois. Mas aí ele vai e chama ele para lá. E dá esta palavra aqui, olha. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acontece que Deus falou isso para Adão, não coma isso. Mas se você, por acaso, comer, você vai morrer. Deus não falou para ele, olha, se você, olha aqui, Adão, essa árvore não pode ser tocada, não coma do fruto, e eu vou, sabe, impedir você até de chegar lá e comer. Foi isso que Deus falou? Não. Ele deu uma ordem, ó, aqui você não pode tocar. Se você tocar, você vai morrer. Então, atenção à interpretação errada que as pessoas dão por aí com relação ao caráter de Deus, o que ele é. Deus não falou, eu vou impedir que você toque nessa árvore. Deus nunca falou isso. Deus falou, não toque, simplesmente. Então, ele comeu do fruto da árvore, nós sabemos disso, no capítulo 3, é a queda do homem, tá? Capítulo, nós não vamos ler. Mas no capítulo 5, vira aí, versículo 5, diz aqui agora, olha, quantos anos ele viveu? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Deus não planejou isso para Adão, gente, vocês têm que entender. Ele planejou isso para Adão? De jeito nenhum, ele criou tudo perfeito, tudo maravilhoso, funcionando. Nós nem temos noção, realmente, do que é um... Gente, sabe assim, um mundo perfeito. Nós não temos noção. E a gente olha, de repente, o sol brilhando, não é? Sabe, aquela luz que bate na água, aquilo reflete, sabe assim, o céu... É tudo tão lindo, mas, gente, não é a perfeição de Deus que nós estamos vendo e ainda assim é lindo. Vocês estão acompanhando? Nós não temos noção do que Adão viveu, do que ele viu, do que ele viu quando Deus o criou, os anos que ele morou aqui na Terra antes que ele caísse da presença de Deus, antes que ele pecasse. A perfeição de Deus estava nele. Nós não temos noção disso. Ele sabe, Adão sabe disso. Então, ele ainda assim, gente, viveu 930 anos e morreu. Por que que ele morreu? Porque no dia que ele comeu, ele desobedeceu, ele caiu da presença de Deus, a corrupção do diabo entrou nele. E começou a afetar todo, sabe, gente, todo ser, a criação que Deus fez. Começou a deformar, inclusive. Né? Porque a gente vê deformidade genética, né, gente? Veio da corrupção, do pecado. Então, aquilo já começou a trazer já todo mal para o que Deus criou. Então, vamos voltar lá em Gênesis agora. Capítulo 3, o que que aconteceu, então, com esta queda? Porque quando ele viu que ele comeu e não aconteceu nada com ele, lentamente, gradativamente, a corrupção foi entrando nele e afetando toda a criação de Deus. O mundo inteiro, a terra, tudo. Então, veja aqui no versículo 17, o que Deus falou para ele de Gênesis 3. E a Adão disse, depois que ele caiu, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, tudo corrompeu, do 17 ao 19, nós estamos vendo o que Deus falou para ele. Olha o que acabou de acontecer, Adão. Acabou de acontecer o mal. A corrupção vai agir em tudo. Nós sabemos das dificuldades que um agricultor tem. Né, gente? É mundial. Mundial. Com todas as situações climáticas e pestes e tudo mais. É muito difícil. Né? Então, Deus já avisou, vem daqui. As dificuldades vêm daqui. Nós estamos comendo alimentos com veneno por causa dessa corrupção. As pessoas nem sabem explicar mais porque tanto câncer. Não só nas pessoas que comem os alimentos, mas naqueles que usam, né, inseticida para pulverizar. Coitados, muitos são tão sem instrução e pobres que eles acabam sendo contaminados por aquele veneno e eles acabam ficando com câncer. Ou de pele, ou de garganta, ou porque respira, ou de, sei lá. Então, e mais, por que que tem que fazer isso? Porque no meio da plantação, gente, nasce outras plantas que matam a plantação, não é isso? Isso que ele está falando. Não é só os insetos, essas pestes, mas também a praga das plantas. Porque antes não existia planta que era praga. Erva daninha não existia, porque Deus não criou isso. Vocês estão acompanhando? O que que é ser um ser perfeito, que é Deus? Que só fez coisa boa e que o próprio homem estragou e trouxe o diabo para cá, o mal, trouxe Satanás, a corrupção dele, para cá. E toda a criação de Deus foi afetada por isso? Vocês estão acompanhando? Então, Deus falou que agora vai ser muito difícil para você. Porque você vai ter que trabalhar muito nesta terra para produzir o que você vai comer. Porque antes ele não precisava nem fazer isso, já estava tudo feito. A perfeição por si só produzia tudo para ele. Não era o máximo, gente? A gente não tem noção como que ele vivia tão bem com Deus. Mas nós precisamos prestar atenção aqui, antes de nós irmos para Romanos 8, que eu quero mostrar o que que Paulo explica sobre isso, nós podemos observar aqui, no capítulo 1, versículo 26, vamos ler aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então, Deus disse aqui, no versículo 26, fez tudo conforme a semelhança e imagem dele. E ele deu domínio, domínio ou autoridade, como você queira, ou domínio e autoridade, para o homem viver naquilo que Deus criou, que foi toda a terra, todo este planeta, enfim. Entende? Deus criou o homem e deu autoridade para ele e domínio sobre todas as coisas. Então, vamos ver Romanos 8, depois nós voltamos aqui. Vocês estão acompanhando isso? Amém. Vocês estão percebendo que Deus é bom e ele só criou tudo, tudo, só fez coisas boas? Amém. E aí chega o homem desobediente e desobedece Deus. Romanos 8, abre lá, um instante. Aí em Romanos 8, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 19. Isso, tá bom, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Entendeu? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Quem que sujeitou? Adão. Uhum. Adão sujeitou agora toda a criação à corrupção. O diabo entrou em tudo na hora que ele desobedeceu a Deus. O diabo começou a dominar, comandar. Na esperança, 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, nós vimos que Deus criou tudo bem, tudo perfeito, tudo ok, mas quando o homem cai, aconteceu esta corrupção. Aconteceu a corrupção que entrou nele, ele morreu, depois de 930 anos. Ele achou que ele não ia morrer, mas a morte foi lentamente entrando nele. A morte entrou lentamente em toda a criação, de Deus, em todo, nos cosmos, na atmosfera, na terra, nos céus, em toda parte, no mar, em toda parte, a corrupção entrou. Então é morte, corrupção, você entende? Devagarzinho vai morrendo tudo que Deus fez. Então, voltando lá em Gênesis, Paulo explica Gênesis, ok? Ele está explicando o que, que aconteceu com a queda do homem. Então, como nós vimos no versículo de capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27 e o comecinho de 28, nós vimos que Deus deu autoridade para o homem, para ele não cair, para ele andar abençoado sempre. Mas foi desobediente. Nós não sabemos nem explicar esta desobediência de Adão. O que, que ele quis provar, se ele tinha o tudo de perfeito? Então, veja Salmos, agora, 8, para confirmar esta passagem de Gênesis 1, 26, 27. Salmos 8, veja lá. Está valendo isso? Sim. Se eu não entender que Deus é bom, eu não posso me aproximar dele e receber o que eu preciso. Vocês me acompanham? Sim. Se eu não sei quem é Deus é, o que eu sou nele, eu nem sei orar. Não sei receber. Fico vulnerável. Esse é o objetivo do ensino correto do Evangelho, para que todos usufruam da herança que está à disposição, seja em que área for. Então, atenção. Capítulo 8, de Salmos. Salmos, versículos, capítulo 8, versículos 5 e 6, vejamos lá. Não, 4, 5 e 6, diz assim. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Lembra como ele foi criado? Deste-lhe domínio e autoridade. Não está escrito autoridade aí, mas nós podemos encaixar. Okay? Porque a gente viu lá que Jesus falou lá em Lucas, né? Capítulo 11, vocês estão lembrados que ele falou que eu te dou autoridade sobre todo poder maligno? Então, é por isso que eu acrescentei autoridade aqui. Eu não estou inventando. Está lá em Lucas. Então, você pode colocar autoridade. Deste-lhe domínio e autoridade sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. O que que Adão fez? Ele não exerceu autoridade. Está lembrado? Porque aqui ele colocou bem claro que ele deu autoridade. Ele fez o homem um pouco menor que Deus, gente. Vocês estão acompanhando? Agora você tem que começar a entender o que foi que Jesus veio fazer. Exatamente o que Deus fez com Adão no começo, antes do pecado. Vocês estão me acompanhando? Então, Deus deu este domínio e autoridade para o homem, para ele não comer do fruto. Por isso que Deus não falou para ele: Adão, eu vou impedir que você coma este fruto. É isso que as pessoas não entendem, a operação de Deus na vida das pessoas. Eu não sei por que Deus, eu não sei por quê. Porque não tem revelação da palavra de Deus. Deus deu autoridade para o homem. Deus nunca tirou a autoridade, só que o homem, quando caiu, ele achou que perdeu a autoridade, ele não perdeu. Mas, enganosamente, ele passou para o diabo. Vocês estão me acompanhando? Enganosamente. Porque a condenação foi tão grande que parou de exercer a autoridade. Mas Deus nunca tirou a autoridade. Saiu a presença, mas se ele usasse e falasse de Deus, Deus não ia tirar a autoridade dele. Não tirou. Então, agora, com Jesus, esta autoridade está totalmente resgatada agora com poder. Quer dizer, agora há uma elucidação desta situação. Foi-nos esclarecido que nós temos essa autoridade, porque Deus deu na criação. Mas, gente, amém, graças a Deus, mas tem que exercer. Você tem que viver cheio da palavra de Deus. Você tem que saber quem você é na palavra de Deus, quem é Deus e quem é o diabo. Qual é a operação de cada um? Como funciona? Para você não achar que tudo é o diabo, que tudo é Deus, que eu nada. Então Deus disse, eu vou impedir que você coma do fruto. Porque já que Deus é a soberania, já que Deus é o Criador, que Ele é o maior, porque Ele não parou Adão. Porque Deus deu autoridade para ele, não vai parar nem Adão e nem você e nem ninguém. Você entende isso? Mas Deus poderia sim parar Adão. Como? Se ele falasse, Deus vinha lá todo dia, na virada do dia, olá Adão, bater papinho, tomar café, comer um pãozinho de queijo com ele. Por que você não faz isso todo dia? Agora você pode fazer o que Adão fazia com ele naqueles dias. E agora nós temos essa condição de todo dia tomar um cafezinho com Deus com um pãozinho de queijo. Na virada do dia ir receber dele e compartilhar com ele tudo da nossa vida. Vocês estão entendendo? É essa amizade, esse entrosamento que tem que ter das nossas vidas com ele. Intimidade. E ele devia, na virada do dia, quando Deus veio, ele devia falar assim, aqui, Deus, sabe uma coisa? Estou sendo tão tentado. Minha mulher já veio falar essas coisas aí, mas olha, eu estou inclinado a fazer. Me ajuda, Deus. Na hora, Deus ia pôr um fim. Assim, lógico. Mas ele fez isso? Não, ele foi na surdina, ele seguiu o que ele determinou, o que ele planejou da cabeça dele, ele morreu. Então, tudo que a gente faz que é da nossa cabeça, vai dar em morte. Gente, mas nem sempre a morte é cair aqui pro caixão. É o desastre na vida. Vai vir para a nossa vida o que não é abençoado. Vocês estão acompanhando? Então, Deus não pôde fazer nada para ele porque ele não pediu. Estão me acompanhando? Deus, eu estou passando por esta situação. Me ajuda, eu não quero. Você falou para eu não ir lá. Deus ia livrá-lo. Por outro lado, Deus está sempre passando, de uma maneira ou de outra, para ajudar, para abençoar, para livrar. É que as pessoas não percebem, porque não têm comunhão perfeita com Deus. não tem aquela afinidade auditiva espiritual com Deus para entender quando ele passa. Nem saca que é Deus, nem atina. Mas Deus passa sim para todas as pessoas, para abençoar, para cuidar. É que as pessoas não sabem que é Deus, não percebem. Por isso que nós temos que ter muita intimidade com Deus, para ter esta sensibilidade de recebermos o que Ele está nos falando, ou a palavra de sabedoria que Ele está nos dando. Eu tenho que conhecer a voz do Espírito Santo. Você tem que conhecer a voz do Espírito Santo, para você ficar livre do diabo, das coisas ruins que ele manda para a sua vida. A responsabilidade é sua, é minha, porque nós temos a autoridade. Nós só fazemos o que nós queremos. Deus não intervém na vontade de ninguém. Vocês estão acompanhando? Deus não pode fazer isso. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele delegou autoridade e domínio para o homem. Lá quando ele criou. Ele não fez um homem para ele ficar manipulando. Deus não faz isso. Ele criou um homem, a imagem e semelhança dele, deu tudo e disse, agora a responsabilidade é sua. A escolha, a sua autoridade está em você e domínio está na sua vida. Então, não questione Deus do porquê. A Escritura está mostrando que Deus é bom, eternamente bom. Mas eu tenho que estar bem afinado com ele, para ouvir o que ele está falando para me abençoar. Vocês estão me acompanhando? Porque a primeira coisa que o diabo faz é condenar Deus, não é isso não? O diabo só sabe fazer isso, o negócio do diabo é condenar. Ele nos condena e condena Deus. Se dá certo, se colar, ele está condenando Deus. Para quê? Para que a gente se afaste de Deus. Deus é eternamente bom. Ele é bondade e misericórdia. Se ele não faz, é porque eu não dei chance. Adão caiu porque ele não deu chance para Deus agir. E não fica perguntando aí na sua vida, por que tanta coisa na minha vida? Porque falta se afinar com Deus. Tem que ter revelação da palavra de Deus. Tem que sentar, tem que ler, tem que estudar, tem que adorar esse Deus, tem que orar em línguas, tem que jejuar, tem que se entregar a Deus. E ele vai dar resposta para todas as coisas. Porque está tudo aqui. Então, vamos ver alguns exemplos. Mateus 20. Essa cura que aconteceu aqui. Eu não vou explicar, mostrar tudo aqui, porque senão vai ficar muito extenso o nosso ensino. Mas mostrar de onde vem esse poder que Jesus tem, que está escrito no Evangelho de João, que ele recebeu a vida de Deus Pai. E com esta vida de Deus Pai e a unção, ele fez a obra que o Pai sempre quis. Toda obra, nós já estudamos aqui, que toda obra que o Pai quis e quer são só coisas boas. Como a gente acabou de ver lá em Tiago, que Deus só faz coisa boa. Né? Bom, mas eu preciso de uma coisa boa. Por que Deus não está fazendo? Porque você não está lá. Não adianta condenar Deus. Esse é o maior pecado, isso vem do diabo. Estão acompanhando? Quem tem pecado aqui somos nós. Deus não tem pecado. Quem está errado aqui somos nós. Deus nunca erra. Então eu tenho que procurar em Deus aonde está o meu erro, para eu me corrigir. Porque isso vai dentro da escolha de vida que eu quero para mim. Eu é que escolho o que eu quero e o que eu não quero. Nem penso que é o diabo que vai me levando assim, ó. Não, ele fica aqui. Não foi o diabo que levou Adão para comer o fruto. Ele ficou falando. Usou Eva. Lá, lá, lá, lá, lá. Ele podia ter, sai para lá. Deus falou que não é para eu ir. Vocês estão acompanhando? É escolha. E quando Deus está mostrando que a coisa não está boa, a gente fecha as portas, as janelas, se enfia lá num quarto e fica orando até aquela coisa ruim sair. Vocês estão me acompanhando? Quando a coisa não está boa, é para ficar orando mesmo. Lendo Bíblia, Põe som de palavra de Deus para entrar dentro de você. A palavra de Deus, ela vai causando um efeito de vida dentro de você. Ela é este poder. Vai orando em línguas. Aquilo vai começar a acender a luz aqui dentro. Peraí, é isso agora? É aquilo? Eu não aceito isso, é isso que eu recebo. E assim vai. Então, Jesus tinha a vida de Deus, que Deus deu para ele, o Pai. Ele veio aqui na Terra com a vida de Deus, a mesma, e a unção do Espírito Santo. E nós recebemos, quando aceitamos Jesus, a vida de Deus através de Cristo Jesus, que é a mesma, e a unção do Espírito Santo quando somos batizados com o Espírito Santo. Então, é a mesma coisa. Não tem a ver que Jesus é Jesus. Jesus sofreu mais, Jesus sofreu menos, você não morreu na cruz. Não saiu nenhuma gota de sangue aí do teu corpo. Você não carregou cruz nenhuma. Você não foi cuspido, você não foi chicoteado, você não foi chutado, não foi colocado coroa de espinho que furou teu olho. Você não foi pregado na cruz com prego aqui em pé, que você nem sabe que dor que é essa. Ah, mas ele sentiu dor. Ah, tá bom, vai. Não que ele urrou lá na cruz. Faça-me o favor, vai. Não deixa o diabo impor nada de mentira dentro de você. Jesus é o perfeito. O Filho de Deus que sofreu sem precisar. Tudo que nós sofremos, ele sofreu. Para nos livrar. Agora cabe a mim usar a autoridade para me livrar disso daí. Eu não quero. Eu não aceito esse tipo de vida. Eu não aceito isso que o diabo está fazendo. Vocês estão me acompanhando? Se tem coisa que precisa ser ajustada na sua vida, você tem que ir atrás, meu amigo. Orar e ficar lá e mudar, ó, a tua cabeça. Porque se você sabe aprender matemática, física, química, línguas, sei lá o quê, mexer nesse computador, nessas coisas, saber mexer em tudo aquilo, revirar, que eu nem sei mexer naquilo. Mas se você quiser, você aprende. Por que você não aprende a palavra de Deus? Que é o Espírito Santo que vai te ensinar. Ele é o mestre, ele é o professor. Kamberei Koshinamara. Era halabaka. Como que eu tenho que fazer? Me ensina. Me ensina. Ele vai falar, ah, mas isso eu não quero. Então, o problema é seu, fica aí onde você está. Estão me acompanhando? Porque é você que vai decidir ser abençoado ou não. Deus não invade a tua vida, não, nem pensa. Você precisa entender como é que Deus opera. Estão me acompanhando? Então, veja aqui Marcos 20, versículo 29. Oh, que bom que vocês estão acordados. Obrigado. Só queria ver se estavam mesmo alertos. Oh, beleza. 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Então, Jesus fez este milagre porque ele tinha a vida de Deus e a unção de Deus com ele. Portanto, esta era a vontade do Pai. A vontade do Pai não era que eles ficassem cegos. Tá certo? Então, doença não é que Deus queira. Deus não quer. Mas é preciso, meus queridos, ter esta unção. Cada um aqui tem que ter esta unção e esta vida para ser abençoado nas áreas que precisa. Senão, Deus não vai fazer. Vocês estão me acompanhando? Porque se for só blá, blá, blá, já estava tudo feito, vocês não acham? Não, nem precisava ter quarto, né, em casa. Vai ficar fechado lá. Orando. Tá certo? Até ia, nem ia estar escrito isso na Bíblia, porque Jesus falou, vai lá no seu quarto e ora. Não foi isso que ele falou? Ele falou. Ele já até deu uma diquinha. Ele não falou para você ir lá no monte, subir lá no monte. Mas ele, como disse, olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu vou para cá e para lá, ele ia para o monte de noite. Lá ninguém ia atormentá-lo, porque ele tinha que ficar sozinho com Deus Pai. Ele deu exemplo. Ou não? Ah, então, e por que a gente não faz o mesmo? Ele é o padrão. O dia que você escolhe o padrão seu, você morre. Você se dana. Igual Adão. Ele escolheu o padrão dele. Tinha tudo na vida. Morreu. Estão me acompanhando? O que, que Jesus faz? Ele vai orar. Ah, Jesus, gente, estava lá pregando. O seu primo morreu. Decapitaram ele. O rei. Gente, ele foi criado com João Batista. Criado. Família. Foi gostoso isso? O que, que ele fez? Foi para um monte orar. Ele tinha sentimentos. Foi orar. E não ficou lá enrolado, não. Jesus, vem cá, tem uma multidão aqui, ó, passando fome. Ah, fala para eles ir embora, eu não vou, não. Agora, ó, estou conduído aqui, não dá. Eu agora estou sofrendo, nem sei quem que vai me ajudar, porque nem Deus está me ajudando, meu pai. Ah, é? Ele, comunhão perfeita com o pai, desceu de lá, viu aquela multidão, pregou, ensinou e fez a multiplicação dos pães. Não é dor nenhuma que parou a vida dele com o pai ou a caminhada dele. Não é diabo nenhum que parou ele. E isso é exemplo para nós. Espera aí, que diabo que está querendo me parar? Eu não vou deixar. Que diabo que está querendo me enterrar? Eu não vou deixar. Vocês estão acompanhando? O padrão é Jesus. Nós não podemos sair da linha dele. Ele teve dor profunda. Profunda. Puxa vida. Agora, é que a minha dor é maior que a sua, cara. Por favor, não me vem falar de dor aqui. Dor é só a minha e você cala a boca. Jesus, nem me vem falar que você teve dor lá na cruz com uns preguinhos na mão. Quem está sofrendo aqui sou eu. Então, a tua dor é a tua, a de Jesus é de Jesus. Não se compara. Por isso que Deus pode nos livrar de qualquer sofrimento. Não há comparação de dor. Entenda isso por sempre, para sempre. Não existe de sofrimento. Não existe comparação de sofrimento. O seu é o seu, o meu é o meu. Não tem escala de mais e menos. Todo mundo sofre. Todo mundo tem dor. Mas depende de como você reage às coisas ruins que acontecem. Jesus reagiu muito bem, ele foi lá, ficou com o pai, desceu, tratou todo mundo bem, ninguém nem soube que ele estava com dor. Ele já ficou livre daquilo. Vocês estão me acompanhando? Isso é a palavra de Deus, você está me acompanhando? Você vai ficar lá morrendo na tua casa. Não é para você ficar enterrado vivo na tua casa, morrendo com os teus problemas, isso é coisa de diabo, é mentira, é falta de revelação da palavra de Deus. Não tem sofrimento maior. Tem enganação do diabo. Você não saber usar o domínio e a autoridade que Deus te deu sobre todas as situações da vida. Você que tem que usar essa autoridade para a sua vida. Espera aí, eu não quero isso. Vou levantar daqui agora. Agora eu vou buscar minha bênção. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio. Eu não preciso ver, mas eu sei que você está aqui, está escrito, por isso que eu vou ler aqui agora. Eu vou ler aqui agora. Ah, você acha que Marta e Maria não estavam chorando lá com a morte de Lázaro? Estavam lá tristes? Ah, vamos dar uma festa. Lázaro morreu, vamos dar uma festa. O que, que é isso? Elas estavam tristes. Elas estavam. Então, lê essa passagem. Jesus veio, mas Jesus falou assim, olha, o que importa é o que eu vou fazer para vocês. A maldade do religioso foi tão grande que matou Lázaro de novo. Não teve jeito. Vocês estão acompanhando? Então, nós precisamos usar esta autoridade que Deus nos deu e domínio, vocês estão me acompanhando? Sobre aquilo que vem para a sua vida. Você precisa tomar cuidado do que você pensa ou o que você sente. Porque você sente o que você pensa. Está me acompanhando? Ah, lógico. Então, você tem que mudar de modo de pensar. Começa a ler Bíblia. Começa a falar alto, palavra. E aí sim. Então, veja Marcos, outro exemplo. Agora nós vamos para Marcos. Esse exemplo e mais um só. Então, Marcos, versículo 35. Aqui a gente já sabe desta situação, né? Marcos, não, 35 não existe capítulo, né, gente? Por enquanto, é capítulo 4. Mas é o versículo 35. É, eu já estou assim, ó, gente. Tem que acabar. É, estou rápido. Olha aqui. Aqui nós vamos ver uma outra situação, um outro... Uma outra situação, isso mesmo, que não é a doença, é um problema que aconteceu na vida deles. Então, vamos ver aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui nós vemos também um problema que veio, que é uma tempestade, né? Mas pode ser uma tempestade na nossa vida, não precisa ser literalmente uma tempestade de raios, de trovão e, sei lá, ventania, etc. Pode ser uma tempestade que a gente esteja vivendo na nossa vida. E Jesus, ele acabou com a situação aqui, com o problema, porque ele tinha a vida e a unção de Deus. Então, é para nós fazermos o mesmo, e ele ainda diz aqui, por que vocês não fazem o mesmo? Por que você não faz o mesmo? Ah, mas eu já falei, mas não aconteceu nada. É lógico, né? Na primeira, porque você não está lá, né? Você tem que praticar até chegar lá. Vocês estão acompanhando? Tudo é prática. Ninguém fica bom no primeiro. Ninguém já está com a unção assim. A unção vai crescendo conforme você vai buscando. Aí, a sua oração vai sendo eficaz, com poder e com a unção do Espírito Santo para resolver a situação. É assim, este é o padrão. Agora, vamos ver Atos. Atos, capítulo 27, lá o finzinho. Aquela viagem que Paulo fez, que ele estava preso, mas, gente, ele ia para Roma para pregar o Evangelho. O diabo veio com tudo, para acabar com tudo. Mas nós sabemos da sintonia de Paulo com Deus, né? O cara era afinado no Espírito Santo, hein? Mas ele disse, ninguém ora mais em línguas do que eu. E ele estudou muito a palavra, o Antigo Testamento, que então, quando Jesus veio pessoalmente com ele e ensinou tudo para ele, né? Que ele foi lá para a ilha de Patmos, que falou para ele, ó, sai daqui, some daqui, vai daqui, você ainda está meio cru no assunto, ele foi dispensado. Então, ele foi ficar lá sozinho, bom, tudo bem. O próprio Deus ensinou para ele. Fora, gente, que ele disse que foi arrebatado, que ele nem sabe como é que é este lugar que ele esteve com Deus, que ele disse que não dá nem para falar, ele recebeu ensino para caramba. Então, ele já tinha todo um ensino de tudo que falava o que ia ser Jesus. Agora, Jesus vem e ensina tudo para ele. Mas por que Deus, né, pega Paulo? Bom, Paulo fazia aquilo de coração, ele era fiel porque ele queria muita justiça nas coisas de Deus. Então, esse era o homem certo para servir Jesus. Não é demais? Bom, então, aqui no capítulo 27, nós vamos começar aqui no versículo, vamos começar no versículo 13. Olha só. Eles, então, ele estava preso, foi mandado nesse navio que ia levá-lo para Roma. Então, diz assim, soprando brandamente o vento sul e passando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eroaquilão. Gente, isso aí deve ser o diabo em pessoa. Só podia ser. Só com esse nome aqui já isso aí quer dizer. É, porque causou tanta coisa que foi um terror na vida deles. Foi terrível. Aí veja lá, versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Já há 3 dias, hein, gente? Agora, veja lá o versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias já, sendo nós batidos de um lado para o outro... Ah, você viu esse Eroaquilão aí? Não é o diabo mesmo, gente? Olha só, 14 dias, gente, de tempestade. Sabe lá que tipo. Eu que não quero nunca estar num lugar desse. Meu Deus, olha que horror. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Aí, versículo 37. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Era bastante, era um navio grande. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Bom, isso é Deus já agora. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, Deus fez com que as pessoas se salvassem. Mas houve grande prejuízo. Por quê? O navio naufragou, acabou destroços, acabou com tudo. E a carga do navio, gente, porque era um navio cargueiro. Tinha muita grana ali. Né? Então, veja, o prejuízo foi imenso. Graças a Deus que as vidas foram salvas. Mas houve prejuízo financeiro, porque toda a carga do navio foi jogada no mar. E o navio, que custa caro também, o dono do navio perdeu o navio. Mas vejam aqui no versículo 10. Porque vocês viram que no 13 estava indo tudo muito bem. Não, vamos ver aqui, no 10. Dizendo-lhes, Paulo, né? Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ah, mas vem cá, gente. Será que não teve um bando de gente lá falando, escuta, mas por que Deus não veio nos livrar disto? Por que Deus não pôs a mão? Por que Deus não intervém nessa situação, já que você é o homem de Deus, que fica aí fazendo tudo, fala tudo, que ele é tudo, que isso tudo, por quê? Por quê? Por quê? Vocês acham que isso não aconteceu lá? Ah, com certeza. Mas Deus veio sim, versículo 10. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo teve palavra de sabedoria e de conhecimento. Vai acontecer. Quando ele disse, olha, eu estou vendo que a coisa não vai ser boa e que vai ter prejuízo. Ele teve palavra de sabedoria, vai ter prejuízo. A coisa não é boa. E conhecimento de que haveria mal para aquela viagem. Isso quer dizer, Deus tentou sim intervir. Porque tinha um homem com unção lá e com a vida de Deus. Então Deus passa sim. Como que Deus não ouve as suas orações? Ele ouve sim, mas você não está ouvindo o que ele está falando. Não está seguindo, estão acompanhando? Mas, vem cá, ele não ficou de bobeira nesse tempo todo aqui, enquanto aconteceu todas essas coisas, porque ele fez oração. Ele fez oração. Aqui, deixa eu ver, no versículo 24, Paulo disse, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O centurião disse, quer dizer, Deus falou para ele, Paulo, não temas, porque você vai comparecer diante de César e nada vai acontecer. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Deus falou para ele, vai acontecer essas coisas todas, mas não vai acontecer nada com vocês. Ele teve uma visão de Deus, quer dizer, Mas antes, Deus deu a palavra de sabedoria e falou uma palavra específica. Diga assim, não. Não vamos sair daqui. Ah, mas que bobeira, agora a gente vai ficar parado aqui com o navio? Nem está acontecendo nada. Eu vou ficar aqui parado agora com o navio? Não, mas você quer depois que você anda ver o mal? Deus já falou que não é para ir. Vocês estão acompanhando? Então, esta é a intervenção de Deus. Ele não pode agir na vontade e nem na escolha de pessoa alguma. Vocês estão acompanhando? Porque Deus não força nada para ninguém. Então, como que nós vamos receber de Deus tal segurança, conforme a gente está vendo aqui na Bíblia, já que Deus, né, Deus vem, então, visitar e tal. Como que é isso? Nós temos que passar tempo com Deus desde o começo, quando eu comecei a pregação. O nosso tempo a sós com Deus, quando a gente larga a vida e fica sozinho com Ele, com esta palavra, Ele está nos colocando em segurança, eu posso afirmar isso. Nós vimos na vida de todos que fizeram isso aqui na Bíblia, com segurança. Quando foi que o diabo matou Paulo? Quando ele disse assim, olha, agora acabou. Eu já cumpri, eu já sei que está chegando a minha hora, eu já fiz tudo que Deus quis que eu fizesse. Eu já estou pronto. Eu já sei, ele já sabia. E nem estava apavorado por isso. Mas antes disso, mas não teve que diabo que matou ele, foi? Não. E vocês viram a lista? Naufrágio, não sei quantas vezes, açoite, não sei quantas vezes, prisões, não sei quantas vezes, fome, nudez, perseguição, lá, lá, lá, tudo. Não foi, hein? Uma lista. Mas isso não quer dizer que Deus não estava cuidando dele, tanto estava que ele diz, a minha graça te basta. Vocês estão acompanhando? Então, não tem questionamento, Deus, por quê? E se Adão foi perguntar a Deus, por que você não fez nada? Ele disse assim, eu te dei autoridade e domínio, você fez o que você quis. Eu falei, você não obedeceu, porque você faz só o que você quer na tua vida. Cada pessoa que está neste planeta só faz o que quer. Não é Deus que força e nem o diabo. Deus dá orientação e o diabo atenta. Valeu, queridos? Então, você tem que ficar de antena para ver quem que você vai seguir, o que você vai fazer. É melhor obedecer a Deus, porque nós vamos estar seguros nessa. Amém, queridos? Toda a glória, porque Ele é bom, Ele é eternamente bom, o nosso Deus. Hallelujah.